Rádio Bragança. KHz. Você sempre me escuta, te adoro, nunca mude, te quero, eu sou sua rádio. Rádio Cultura de Bragança Paulista, ZYK 566, AM 1310 kHz, Bragança Paulista, São Paulo. Esta é a Rádio Cultura de Bragança Paulista, ZYK 566, AM 1310 kHz, Estúdios à Rua Coronel Osório 84, Transmissores, Avenida dos Imigrantes 736, Bragança Paulista, São Paulo. A partir de agora, a Rádio Cultura de Bragança Paulista apresenta Programa Sertanejo Bom Demais. Apresentação Márcio Rossini. Direção-geral de Maria de Lima. Muito bom dia, sejam bem-vindos ao Sertanejo Bom Demais nesta manhã de quarta-feira. Espero contar com você até as 8 horas da manhã com a verdadeira música sertaneja, música do campo, através aqui do Sertanejo Bom Demais nesta manhã. E como é bom acordar logo cedinho, ouvir a boa música sertaneja e saber que você está aí ouvindo a nossa programação, onde quer que você esteja, você que está no seu carro, está no seu sítio, está na sua chácara, está se programando. Programando para levantar, você que já levantou, você que já está aí trabalhando, né? Já está aí trabalhando, levanta cedo, já está aí, pegou na lida. Onde quer que você esteja com o radinho ligado, muito obrigado pela sua audiência, obrigado pela sua companhia, né? E espero contar com sua audiência durante toda a nossa manhã aqui na programação da Rádio Bragança AM. Até as 8 tem o Sertanejo Bom Demais e depois das 8 tem aí o programa Primeira Mão, depois ao meio-dia tem o nosso jornal, aí prossegue a programação durante todo o dia. Então vamos começar de música? Berrante, berranteiro, chega pra cantar Zé Tiratema. Alô, seu Carlos Marques, acorda, seu Carlos Marques. Alô, dona Maria José, bom dia.